completamente visual, patrulha. 614, Ponte Varuna. É 141 autorizado. Obrigado. 04 Torre. Prossiga. 3804, pouso autorizado, pistão no 0, 118 0 grau, 099. Livre pouso no 0, TAM 3804. Romeu Alfa, Alfa Charlie, Vitorazão Radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 210. Esquerda 210, Alfa Charlie. Alfa, Alfa Charlie, desse mantenha 2000 pés. 2000 pés, o Alfa Char. Cênis 04, fala 28, libera direito 219. Direito 219, tá 3804. Meia 141, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 6141, abraço. Alfa Charlie, completa a curva direita, proa 215. Direita 215, Alfa Charlie. Salvador, muito boa tarde, chame 6141, está no INS. Tirei 41, posto autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 089. Posto autorizado, pista no 0, 6141. Salvador, boa tarde, Azul 2790, ponto de espera branco. 2790, mantém o ponto de espera. Mantém. Autorizado 2000 pés sobre o terreno, Charlie Alfa Fox. 2000 em ascensão, Charlie Alfa Fox. Super, mantenha 2.000 pés e após nivelar, em 2.000 autorizado sobrevoo sobre a área restrita. Pronto. Salame 3-5, boa tarde, acione identificação, desse mantém nível 050 na proa de toque. Ajuste de altímetro 10 no 3. Hoje o teste parou 50 na proa de toque, nível 13, hoje é 3-5. Controle atinge, mantém 2.000, está iniciando sobre o Tchernia Fox. Gente, mantendo no mínimo 2.000 pés nesse setor, altímetro na terminal 0-3, Charlie Alpha Fox. Alpha Alpha Charlie para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, informará estabilizado Alpha Charlie. Salame 226, desça para 3.000 pés. 2.000 pés, após estar, poderia voar Serra Vitor 366 e Electric. Afirmativo, Xené 6226, autorizada para o CER Vitor 366, desse mantenha 2.500 pés. 2.500 pés, Azul 2790, decolagem autorizada, pista no 0, ventou no 80 graus, 099. Livre decolagem 2790. Meu Alfa Charlie estabilizado, sinal ILS pista 10. Alfa Alfa Charlie, complete final, chame torre, frequência 1-8-95. 1-8-95, grato. 95, 1-8-95. 1-8-95, Alfa Charlie. Azul 790 decolou 34, controle Salvador 1208. 208, boa tarde. Boa tarde. Na final, passando externo com 120 de grau de speed em redução. Fazendo, 0 na 220. Chá de posto autorizado, pistão 0, 160 graus, 099. Sente livre pouso, ó, de 160, liberado da restrição vertical de 3.000 pés na saída. Sobe na Momo, nível 160, liberado da restrição. Afirmativo, em toda extensão. Ok, então, obrigado. Nada. Eu controle o azul 2790 para evitar uma formação, poderia voar Momo? Autorizado, se tiver condições autorizadas para o código. Pronto? Se tiver condições, está autorizada para o de Cogbo. A Prodicogbo, ciente, é, a nossa transição não seria WhatsApp, senhorita? Considere, 2790, autorizada para o de Momo para desvio. Sim. Salvador, azul 2790, é, quando possível, voa para o destino, senhor. Mantenha para de mão e aguarde, azul 2790. Paciente. Estabilizado 626. Plano 626, completo final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 950. Salvador, muito bom, excelente, 626, transfere, estabilizado. Plano 626, pouso autorizado, sistema 0, vento no 50 grau, 089. Perigoso, piscando 0, vendo ele. Confirmando, 18005. 150 graus, 089. Certo. Plané 6315 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 135, desse mantenha 3 mil pés em forma estabilizada. Esquerda 135 graus, descendo para 3 mil, reportamento estabilizado e LS5. Poxa, 63, Senhorita, possibilidade de voar VATAP para a gente encurtar um pouco a rota 2790? Desirado Lençóis, azul 2790. E aguardando quando possível o destino, obrigado. Autorizado Lençóis. Obrigado. Scanner 6315, totalmente visual no setor, possibilidade de descer para 2 mil pés. Autorizado 2 mil pés, em forma estabilizada. 2 mil, reportaremos estabilizado, hoje é 6315. Zero, pistão no zero. Na zero, tem. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 099. Realizada decolagem, 378, decolou os 44-1208. Boa tarde, controle, é o 3378. 3378, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 370 via saída MOMO. 370 via MOMO, poderia abreviar nossa saída? 378, vou inicialmente Cogbo. Cogbo, obrigado, hein? Charlie Alpha Fox. Quem siga? Vamos na área de Camaçari para seguir para o posto de Aratu. Solicita a Kate Space. Firme o local de destino, Charlie Alpha Fox, se for possível copiar. Massari e vai abandonar o altitude de 12 mil pés para a descida a 500, se autorizado. Gente, abandonando a área de Camassari, está autorizado 510, Charlie Alpha Fox. Confirme o local que está prosseguindo. É a base de força de Aratu, na verdade. Que é isso aí, Charlie Alpha Fox. Estabilizando aí a X-Ray 10, Xenia 63, zona 5. Xenia 63, zona 5, chame a torre em 198, decimal 95. Chamaremos, obrigado, uma boa tarde. Agente 2790, chame o centro Recife em 126, decimal 0. 260, boa. Gente, o Xenia 63, 1 a 5. Avistado, pouso autorizado, piscina 0, vento no 60 graus, 099. Sobrepouso no 0 para o Oxa 63, 1 a 5. Passarela 2230, boa tarde. Mantenha a porta de espera, cabeceira no 0. Mantenha a porta de espera, 2230. Controle Salvador, Boa, 1-4422. 1-4422, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. 050, autoriza para o WhatsApp? Autorizado, vai estar dentro do 4422. Vai. 378, poderia falar para o WhatsApp? 378, aguarde coordenação com o centro. Cabeceira 2230, ali mantém, cabeceira 10. 2230, ali mantém na 10. Autoriza para o Diabuco. Opa, muito obrigado. 378, Diabuco na prova. Na última intercessão hoje, né? Ok, ciente, seu solo é 51, via Golf e chama o solo 21 de 19. Celebrar 1219, obrigado, uma boa. Decolagem autorizada, pistona 0, vento na 70 graus, 099. Charlie Alpha Fox iniciou sobrevoando a turma. Ok, Charlie Alpha Fox. O 3378 chama o centro Recife, em 125, decimal 45. 2545, controle. Pedro 2230, decolada 53, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Pedro 2230, torre. Pedro 2230, torre. Valeu, 2230, prossiga. Decolada 53, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 108, obrigado. Salvador, muito boa tarde, ao patrulheiro 2230. Patrulheiro 2230, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 980, via saída Arbor 1. 180, comporta Arbor 1. O passageiro 2230 está cumprindo o perfil inferior, senhora. Passageiro 2230 está livre da restrição de altitude na saída. Ciente, passageiro 2230 livre da restrição da saída, obrigado. Do 4422, cancelada restrições em TAP, desça para 2 mil pés o ajuste 103, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, repasse estabilizado. Passarelo 2230? Chega. O 230 está sobre o vetor para evitar traços, o curva à direita para o 320. Em caso de falha, cruzar o nível de voo 080, reassuma a navegação na proa de elefo. Excelente, curva à direita 230, caso de falha, proa 080, elefo. Estou confirmando direita para o 320. Passarelo 2230. Direita 320. Pedro 2230, está agora 5 milhas noroeste de Salvador, reassuma a navegação na praia de Elefa. Reassumindo a navegação, Elefa, passageiro 2230. Boa tarde, boa tarde, a sua identificação, autorizado via chegada ao MED 1 para o nível de voo 050, ajuste 10 no 3. Ciente, possibilidade de voar para o MED? T560 autorizado, vá para o MED. Para o MED, T560, obrigado. Azul 4422, chame a torre em 1895. 295, ué. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4422. Charlie Alpha Fox, prossiga. Abandonando agora o vertical de aeroporto, prossegue para em massa atualizada. Sim, Charlie Alpha Fox, prossiga direto em Rimar, reporte final para o pouso. Certo. Tráfico Salvador, Azul 2714, para Barreiras, no nível 1-60. Conquista. Direto Conquista para o passageiro 2230. Obrigado. Autorizado pouso, pista na 0, vento na 60 graus, 079. Gente, autorizado pouso, 442. Romeu Charlie Alpha Fox, se chame agora a torre em 1-1-8-9-5. Afirma, chama a torre 6-8-9-5. Afirmo, Charlie Alpha Fox. Positivo, muito obrigado pelo apoio, Charlie. Salvador, Charlie Alpha Fox. Palmer, Charlie Alpha Fox. Reporta visual com o local de pouso, hein, irmã. Sente, reportará, irmã, visual de irmã, Alpha Fox. Azul 4422 na sala 06, libere direita no 21-19. Direita 219, 442. Tá Fox na escuta? Na sua escuta. Última posição? Confirme sua posição. Para o próximo rotatório. Caso 01143. Não está aparecendo aqui não, mas reporta o visual com a irmã. Positivo, comandante. Já estou no visual agora. Há 2 minutos fora. Gente, reporte no solo controlado, vento no aeródromo, 0 graus, 09 nós, pouso por conta em risco. Certo. É possível voadora? O 350. O 3560 autorizada para o Aduna, desça para 2.000 pés e ajuste no 013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Positivo, para o Aduna, 2.000 autorizado ILS, 3560. 06, prossiga. Passando fora da barra, guardião 06. Guardião 06, controle? Confirmando, mantém 500 pés ou 2.000 pés? Sim, gente, ainda não recebo no radar, se o código transponder o modo normal, no 7, no meio, confirme. Gente, código 06. Charlie Alpha Fox, frequência livre. Obrigado, senhora, bom trabalho. Tem uma 26 decimal zero. Boa tarde, acendo identificação, autorizado via chegada do MED 1 para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 013. Boa tarde, 4, aguarde, mantenha a chegada. Zero meia. Você prossegue para pouso em Salvador ou Andina? Senhor de Guardião 06. Confirme. Chame táxi. Você solicitou o localizador, visual com o campo, na 3560. 3560, chame a torre, 1895. 1895, 3560. Oi, Salvador, o TAN 3560, sinal da 10, visual. TAN 3560, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando, 3560. Papa Tango Juliette, Quebec, Kilo, reporta no taxiway Romeo, ajuste na 0 no 3, padrão. Zero avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento no 60 graus, 079. Centro livre, pouso, tá 3560. Ali mantém, Patango Juliette, que é Baquilo, cabeceiro no 7. Juliette Quebec, Gilo, decolagem autorizada, pistão 7, vento 1 a 50 graus, 079. André 560, solo aos 18, libera direito na 21, decimal 9. Direito na 219, 3560. Controle Salvador, 1-6-3-2-6 com a Serra, no ponto ideal de descida já. Chile 6-3-2-6, está em contato radar, agora 62 milhas, sudoeste de Salvador, vou na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça e mantenha nível de voo 060. Voo do Bomed, Bomed 1, descendo para o 060, 6-3-2-6-2, Chile. Salvador, eu guardei o 060. Prossiga. Está no farol da Barra. A intenção agora é fazer um TGL em Ondina, prosseguir 500 para Salvador. Sim, esquadrão 106, vê se mantém a 500 pés, reporte final para o TGL. 06. Juliette, Quebec, decolada 19, chama o controle Salvador em 120, décima 8. Chamando o controle em 120.8, quanto grato, bom trabalho. Botafogo Fox Tango Echo, Scott Island, clear via Bons Arrival, descend 4000 feet, can it 1013. 4000 feet. Batamos Juliette Quebec Kilo, prossiga no corredor Axel no meu pé, reporte no farol da barra. Na farol da barra, Juliette Quebec Kilo. Globo 964, desce para 2.000 pés, o ajuste no 013. 2.000 pés, 33 no 964. Adaptando o Fox Tango Echo, Resist Speed 2309. 2.0, Roger. Na transmissão ou no radar? Sai na transmissão. Na transmissão 5x5, recebendo no radar, modo alto Charlie, mantendo 9.000 pés. Braço, vai ser. O Golo 964, solicita a Flor de Duna. 64 autorizado no voar Duna, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pistola 0, repasse estabilizado. Aqui é final, autorizado Duna, reportar a final estabilizado, obrigado no 964. Na 6326, cancelada a restrição de ajuste do GTAF, desce para 3.000 pés, o ajuste no 013. Sou em Salvador, azul 2714, pronto, pode ser da 10. 7914, além da cola, pistola 0, no 70 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar, posição no 027, ou no 4. O ideal de destino. 3008, acione identificação. 3008, está em contato radar, 64 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, extra e mantenha nível de voo 050. Intercotado, entendeu para voar para o de Bomed, descendo para o 0, 80, confirme, voo 2008. Acima o cotejamento correto, voo 2008. Sim, obrigado. Só 10 a 4 através do parque que tu assustou.